Agora eu tenho lá desgovernado. Bati de frente pra ver. Uma vez que é vida louca, tirava nossa chifra, era fonte do milhão. Desfile de cordão, perigo eminente. Entre máquinas potentes, mulheres muito atraentes. Um mundo de sedução, vai descarrega o peito. Se atravessa nossa frente, vários guerreiros valentes. Com ódio no coração, quem tem coragem tenta. Se tem troco pra 40, é guerra anunciada. Esse é o Bruninho que tá tocando. Lança pra ela, DJ. Agora eu tenho.